ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, segunda-feira, 10 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira. Um bom dia, uma excelente semana a todos e um bom programa. E para esse programa ficar melhor um cadinho, você pode dar uma de mão para nós, de onde você estiver em sintonia, ligar para cá, 61-3216-1734, escolher uma cantiga, ofertar para seus amigos, será atendido na hora. A primeira do dia eu já escolhi. A hora que começar o pinicado da viola, você assume o comando. Vamos começar com Dino Franco e Moraí, Amanhecer Divino. Amanheceu, ó santo Deus, que maravilha! Olha o sol como rebrilha no caudal do ribeirão. A alvorada despertando a natureza, resplandece a beleza no romper do seu clarão. Cantam cigarras e revoam beija-flores neste festival de cores que o nosso pai criou. Os bentivis orquestrando em sinfonia saúdam com alegria mais um dia que raiou. Amanheceu, amanheceu. Nas verdes copas dos pinheiros da colina há rumores de oficina que parecem ser reais. São arapongas a cumprir com seus destinos, imitando a voz dos sinos quando batem seus metais. E junto à fonte de vaidade quase humana, uma linda suçuarana gosta de se admirar. Quando em seguida mansamente ela caminha, mas parece uma mocinha quando sai a passear. Amanheceu, amanheceu. Eu sou pequeno, bem menor que um pedregulho, mas eu tenho um orgulho que não é pecado não. Me regozijo, ó meu Deus, por ser teu filho, ser poeta e andarilho pra cantar por teu sertão. Mundo perfeito de amanhecer divino, onde vejo Deus menino cada vez que o dia vem. Este universo há de ter outras moradas, onde anjos de mãos dadas cantam comigo também. Amanheceu, amanheceu. Em Brasília, 5 horas e 4 minutos, eu aproveito agora, mando um bom dia para nossos amigos dos sítios, chácaras e fazendas, meus amigos dos assentamentos, a todos os rodoviários, metroviários, a todos os brasileiros que estão no pé do eito que nem nós, ou aqueles que acordaram somente para escutar umas cantigas boas. 5:04 e agora deixa eu prosear com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom com você? Tudo na santa paz do Senhor. Então tá bom, boa semana pra você. Pra todos nós. O que que o amigo escolheu pra gente escutar? Vamos de Amargurado. Vamos. E vou mandar um salve para a dona Santina, o Tomé de Souza, a Terezinha Primo, a Vicência, a Nete, a Marionísia, né? Uhum. A professora Silvana, o Velho de Mesquita, o Vardinho, Dorival de Birigui, o Inácio, Severino Milanês, Geraldo Silvio e a Marlene, o seu Rosalino Capote, seu Luiz, e para Manu e para o Viviano, e para todos que estiverem na escuta. Ah, e posso ficar dentro também? Uhum. O senhor, seu Luiz, está me dando mole, hein? Tá bom, obrigado. Um abraço. Outro, até mais. Até mais. Em Brasília, 5:05. Feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Em Brasília, 5:08. Agora deixa eu esticar um bom dia pro meu amigo Rubão e pro Dinho também lá na Embrapa Gado, tão garrado hora dessa. Um bom dia pro Carlinho Leiteiro, um bom dia pro Zé Eletricista lá no Café Sem Troco. Um bom dia pros meus amigos lá de Bauru, pro Nerso da Viola, pro Plínio. Um bom dia pra Leocádia, pra Suca, pro Miranda, pro Tião Camargo e todos que estão na escuta por lá. Um bom dia para o seu Rubens lá no Maranhão, Vanderlei lá na Bahia, para o Mosaí na cidade de Anápolis e por onde tiver gente esparramada escutando nós, receba o nosso bom dia, nosso abraço. 5:08 e agora deixa eu prosear com o nosso amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Tudo bom com o senhor? Pra lá de bom, 3 dias e meio de viagem. Então tá bom, uma boa semana pra você. E o que que nós vamos escutar que você escolheu? Porta da Cara, porque é um carreiro pra ele. Recomenda a quem? A Terezinha Braga, meu amigo Oscar Neto, o Elton Mesquita, o Severino Milanês, o pessoal de Bauru, todinho que você falou, o Wanderlei da Bahia, o Nilticá, Zé Serra, Neza Coutinho, Divina Serra, a Teodora, a Jandira, Tomé de Souza, o Inácio Junaí, Rosalino Capote, Joaquim Café Sem Troco, a professora Silvana, Marionísia, a Mercedes, a Tioco, a Rosa Caetana, a Regis, filha dela, a Maria Helena, o Ceará, a Marlene, o Geraldo Silva, e pra todo mundo que estiver ouvindo. Obrigado, falou, com Deus, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Em Brasília, 5h10. Fiquei com ela sem haver razão, arrependido choro por despeito. As minhas coisas ela jogou fora, me mandou embora sem nenhum direito. Na sua cama já não durmo mais, o meu ciúme já não tem mais fim. Mulher bonita nunca tem fracasso, sei que em outros braços vai sorrir de mim. Foi por água abaixo minha ilusão, o meu coração de reclamar não para. Ela jurou que se eu chegar de volta vai bater a porta bem na minha cara. Briguei com ela sem haver razão, arrependido choro por despeito. As minhas coisas ela jogou fora, me mandou embora sem nenhum direito. Na sua cama já não durmo mais, o meu ciúme já não tem mais fim. Mulher bonita nunca tem fracasso, sei que em outros braços vai sorrir de mim. Foi por água abaixo minha ilusão, o meu coração de reclamar não para. Ela jurou que se eu chegar de volta vai bater a porta bem na minha cara. Em Brasília, 5 horas e 12 minutos. Agora vamos à previsão do tempo, começando pela região centro-oeste. No centro-oeste, a semana começa com céu claro, possibilidade de chuva isolada no noroeste do Mato Grosso do Sul. A mínima na madrugada chegou a 3 graus e a máxima pode chegar aos 35 graus na região. 5 e 12, agora deixa eu falar com meu amigo Wellington Mesquita. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o senhor? Eu tô bem. Como é que foi o fim de semana? Sossegado. Então tá bom demais, né? É. Eu aqui tô em pé, sem cair, deitado, sem dormir, festejando mais uma nova segunda-feira, né? Que acaba de... começa a clarear. E por isso nós temos que agradecer. É, vamos agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nos abençoe a toda a família do Brasil Caipira, para que todos nós sejamos felizes. Certo. E aí, você quer debulhar para quem? Se você me permite, eu vou debulhar aqui um nome. Vamos. Eu vou mandar debulhar aqui para... vou mandar aqui para o Nero da Vicente Pires, que está sumido, né, rapaz? Uhum. O Severino Milanês, o Oscar Neto e família, Geraldo Silva, a professora Silvana, a Marlene do Setor O, O fulô, o construtor da cidade, né, rapaz? Esse homem é bom, né, Luiz? É destemido. Ele tá construindo até prédio, Luiz. Agora tá construindo um prédio de 27 andares. Certo. Vamos levar. Ah, as casas que ele constrói, Luiz, tá tudo de pé. Então tá bom. Pois é, rapaz. Esse, como é o nome dele mesmo, Luiz? Fulô. Eita, fulô. Esse homem é bom mesmo, viu? Um abraço, fulô. Então, Terezinha Primo e a Laide de Lusiânia, o Inácio de Unaí, Dorival do França. Ô, Luiz, Dorival é do França, não é de Birigui, não, rapaz. Eu gosto que fala do França. É, mas é o nome que é do França. O Birigui é onde mora. Pois é. Ah, é lá onde ele mora, é? É. É que eu vi ele falando, rapaz. É Lorival do França. É. Então tá bom, tá certo, né? Certo. Rosalino Capote, Juarez de Braslândia, Josimar da QNG, Tomé de Souza, seu Nildo Siqueira, que também não lembra mais de mim, né? Eu acho que eu nem vou mandar mais pra ela, não. Ela tá dodói, manda dobrado. Ah, é? É. Então vai dobrado pra ela. Certo. Dona Hilda do Corvo do Ouro, o Zinho da Fazenda Barroso, o Vardim, Adelaide, Maria Rita, Maria Helena e o Ceará, Mercedes Mensageira, a Nete do Recanto, a Zezé, aquela mulher da voz linda maravilhosa também tá sumida, né, rapaz? A Neuza. Pois é. A Zé Serra e a Neuza Coutinho, o Pato e o Boró e toda a sua família. E a Maria Pinheiro também tá sumida, não é? Sim. Pois é. Então vamos ouvir com Zé Mariano e Juninho, Regresso de Minha Amada. Em Brasília, 5h15. Depois do sonho que tive com minha amada, da nossa casa arrumada, esperando ela voltar. Vivi meus dias muito triste, amargurado, solitário, apaixonado, muitas vezes a chorar. Por que que a gente precisa sofrer assim? Viver a vida sozinho é difícil suportar. Tenho certeza que ela vai voltar pra mim, na tristeza por um fim, nunca mais me abandonar. Foi um sinal, um sonho no aniversário, reformei o meu armário, só comprei roupas bonitas. Barba bem feita e um cabelo bem cortado, bigode bem aparado, fiquei parecendo artista. Escuto ao longe a jardineira buzinando, eu fico imaginando que dessa vez ela vem. Espero ouvir a batida da porteira, mas quando abaixa a poeira não aparece ninguém. Varanda, nossa rede eu amarrei, o quintal eu capinei, caprichei na qualidade. Pedi pra Deus e rezei pra Santo Antônio, pra fazer este meu sonho se tornar realidade. Todos os dias deixo a casa varridinha, quarto, sala e cozinha e a cama bem arrumada. Limpo a poeira do quadro da Santa Ceia, eu não quero casa feia pra receber minha amada. Um belo dia já era de tardezinha, eu estava na cozinha quando a porteira bateu. Corri na sala e olhei pela janela, quando vi que era ela, o meu corpo estremeceu. Ela chorando me abraçou emocionada, ali mesmo na estrada deu-se a reconciliação. Eu sou agora o homem mais feliz da vida, junto da minha querida, na mais perfeita união. Eu sou agora o homem mais feliz da vida, junto da minha querida, na mais perfeita união. Em Brasília, 5h19, e agora vamos para a região norte ver a previsão do tempo. No norte do país, o céu fica parcialmente nublado, com pancadas de chuvas isoladas no norte e sul do Amazonas. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima podendo chegar aos 39 graus. 5h19, agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga Maria Eunice. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com você? Tá bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Como é que tá seu irmão? Tudo tranquilo. Ficamos aí, porque o Vitor ia fazer um concurso ontem, ficamos torcendo pra ele. É, graças a Deus. Com a graça de Deus já deu tudo certo. Certo. Né? E eu vou agradecer a Deus, né, Luiz Rocha, por mais esse dia, por mais essa semana que ele tá nos permitindo, né, se Deus quiser. E vamos mandar um bom dia aí para os nossos amigos, todos que estão ouvindo esse programa maravilhoso. E mandar um bom dia para o seu Vardir, para o seu Dilano, para o seu Fulô, para o Nilton de Castro, para o seu Oscar Neto, para o Inácio, para a Terezinha Braga, Terezinha Primo, para a minha amiga Silvana, para a Claudinha, para o seu Francisco Lira, para a Deise, para a Maria Pinheiro, para a Dona Maria José, lá do São Nascente, para a outra Maria José, lá da Eminorte, da Passatina, para a Laide, para a Marlene, para todos que estão ouvindo o programa. Tá, Luiz Rocha, tá que Deus bom. Abençoe a todos e tenha um bom dia, com muita paz, muito amor e muita luz para todos. Tá bom, com Deus, até amanhã. Se Deus quiser. Em Brasília, 5h21. Das florzinhas do campo, sob a luz do luar cor de prata, eu beijei os teus lábios, ouvi os acordes de uma serenata. Muitos anos porém já passaram, de beleza e de lindo esplendor, para mim essas noites são tristes, porque vivo sem o teu amor. Onde se encontra que não venha acalmar o meu pranto? Vivo agora vagando sozinho, como as abelhas nas flores do campo. Quero saber por que foi tão cruel para mim, desprezou a minha serenata, não mereço um desprezo assim. Onde se encontra que não venha acalmar o meu pranto? Vivo agora vagando sozinho, abelha nas flores do campo. Quero saber por que foi tão cruel para mim, desprezou a minha serenata, não mereço um desprezo assim. Música. Em Brasília, 5 horas e 23 minutos. Agora vamos ver a previsão do tempo para a região Nordeste. Na região Nordeste, o céu fica nublado com chuva isolada no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Sudoeste da Bahia. Nas demais áreas, céu parcialmente nublado e a temperatura mínima de 11 e a máxima de 37 graus. 5h24 e agora deixa eu prosear com meu amigo Geraldo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Prazer falar com você. Prazer meu. Fazia de nós não prosseava. É, um tempinho aí. E um bom dia também, Luiz, para todos que estão sintonizados aí no programa aí Brasil Caipira, tá? Certo. Ô, Luiz, a música que eu preparei antes que você pergunte é o Disco Voador, tá? Uhum. O Disco Voador eu pedi porque é uma música tão antiga, mas continua sendo uma música bem atual, né? Eu acho que hoje ela ainda é muito mais atual do que na época que fez, né? Uhum. E sempre a gente continua fazendo essa pergunta, né? Tomara que seja verdade que exista mesmo o Disco Voador, né? Uhum. Mas que seja um povo inteligente para trazer para a gente a paz e o amor, né? Certo. É, porque nós estamos precisando demais de, em vez de fabricar remédio para curar muitas doenças aí, a gente não passaria por situação que a gente está passando, você tem experiência também aí, eu também. Então a gente continua fazendo essa pergunta, poxa, que bom seria se tivesse mesmo esse voador, mas que seja um povo que interessasse mais por esse lado aí, né? Certo. Essa música aí eu quero oferecer aí para Marlene, que está lá no CTO, ofereço aí para Rosa Caetano também, o Alceu Aguiar, obrigado Alceu pela mensagem que você mandou, Terezinha Braga também, obrigado Terezinha pela mensagem ontem, tá? E eu ofereço o pessoal que já passaram aí, o Fulô, o Josimar, o outro aí que passou aí também, o Elton Mesquita, vai também pro Inácio, o Rosalino Capote, a professora Silvana, Mercedes, e enfim, vai para todo mundo, o Lorival lá de França aí, que está sintonizado. E mais uma vez, Luiz, obrigado aí pela oportunidade. E fica aí com o Sérgio Reis cantando aí o Disco Voador. Em Brasília, 5h26. Exista mesmo disco voador, que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor. Se for pra bem da humanidade, que felicidade essa intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção. Deus que é todo poderoso fez esse colosso suspenso no ar. Por que não pode ter criado um mundo apartado da terra e do mar? Tem gente que não acredita, acha que é fito os mistérios profundos. Quem tem um filho pode ter mais filhos, o Senhor também pode ter outros mundos. Homens do nosso planeta dão a impressão que já não tem mais crença. Em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças, inventam armas de hidrogênio, usam o seu gênio fabricando bomba. Mas não se esqueçam que por mais que cresçam, e perante Deus qualquer gigante tomba. Nosso mundo é o espelho que reflete sempre a realidade. Quem forma vinha, colhe uva, e quem planta chuva, colhe tempestade. No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia, e não foi a esmo, que neste mundo em que a maldade infesta, tudo que não presta morre por si mesmo. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia do cidadão. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Em Brasília, 5 horas e 33 minutos. Agora vamos para a região sul. No sul do país, o sol aparece fraco entre nuvens, com possibilidade de chuva no Rio Grande do Sul. Os termômetros bateram 9 graus na madrugada e a máxima pode chegar aos 36 graus. E agora, 5h33, eu vou falar com meu amigo Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus, no nome de Jesus, e melhor que isso, só dinheiro achado. Então tá bom, e o que que você escolheu pra nós juntar? Um pedaço do sertão. Vai pra quem? Vai pra o Josimar, Rubem, né, do Maranhão, Capote, Calde, pra Brandão, Yarita, Francisco Lima, Inácio, Lino Siqueira, Nilton de Castro, Terezinha Braga, Flor, Terezinha Prima, Oscar e Família, Alaide, José Serra, Deusa Serra, Maria Helena, Ceará, Marlene, Maria Eunice, Geraldo Silva, Geraldo Avanido Paranoá, Helico, Negão Antônio, Geraldo, Gelson Caminhoneiro, Caldo de Formosa, Lorival de Birigui, professora Silvana e a seu Guilherme, para todo mundo que está ouvindo. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h34. Em meu peito a viola é o alento que consola as dores do coração. No sufoco da espera, é só ela que supera o frio da solidão. Se acontece algum adeus, escurece os dias meus. Ela é a minha luz. Se a saudade martiriza, é ela que ameniza o peso da minha cruz. É a paixão mais antiga, minha vida, mão amiga, conduzindo os meus passos. Que tudo é a razão, é um pedaço de sertão que carrego nos meus braços. Meu ponteado, no entanto, são as gotas do meu pranto, embarcadas na garganta. Um violeiro de verdade também chora de saudade, até mesmo quando canta. Se a paixão é traiçoeira, a viola é companheira, vem correndo me avisar. Viola feita de pim, ternura, amor e carinho, quem sou eu pra te exaltar? É a paixão mais antiga, minha vida, mão amiga, conduzindo os meus passos. De tudo é a razão, é um pedaço de sertão que carrego nos meus braços. Em Brasília, 5 horas e 38 minutos, agora a região sudeste. Na região sudeste, o céu fica parcialmente nublado, com chuva fraca na região norte e litorânea do Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo fica parcialmente nublado. Mínima de 6 graus e a máxima de 33 hoje. 5h38 e agora deixa eu prosseguir com minha amiga Maria Helena. Bom dia, Maria. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com você? Graças a Deus, estou bem cada vez melhor. Então tá bom, e o que que você escolheu para nós escutar? Lourenço e Lorival, Mãe Preta, Mãe Maria. Recomenda? Eu quero oferecer essa música, Geraldo, para todos os pais, para você, para todos os pais do Brasil Caipira, do mundo todo, todos que estiverem ouvindo. É, os pais verdadeiros, porque pai tem muito, né? Agora o que exerce papai, o papel de pai são poucos. Certo. Então... eu quero mandar um abraço para todos, para Laide, para Leonildo Siqueira, para Terezinha Braga, Terezinha Primo, para Hilda do Corvo do Ouro, para a professora Silvana, para Claudinha de Formosa, para o Lira, para o Geraldo Silva, para o seu Wellington Mesquita, Lorival de Birigui, para o Inácio, para o Josimar da QNG, para toda a nossa família caipira. E para você, e também um abraço aí para a Manu, gente finíssima, viu? Viu? Atende a gente muito bem. Obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus permitir. Em Brasília, 5h39. Casa de palha pequenina, moradia, recanto de Mãe Maria, preta velha estimada. Já muitos anos desta terra Deus levou, mas que saudade deixou da minha vida passada. Quando menino, Mãe Maria me cuidava e à noite me embalava no aconchego dos seus braços e sussurrava lindas canções de ninar até meu sono chegar sem se abater com cansaço. Mãe Maria, você sempre está presente, muito viva em minha mente, em tudo que vou fazer. Mãe Maria, a saudade é uma herança que guardo como lembrança para sempre de você. Mãe Maria, sua luz nunca apagou, meu coração tatuou com seu gesto de bondade. Até parece que o relógio no momento para mim parou no tempo, no ponteiro da saudade. Mãe Maria, que pra mim só fez o bem, me mostrou desde neném as coisas certas da vida. Suas lembranças me revelam no ensejo, e na saudade eu vejo sua imagem refletida. Da sua ausência o que consola realmente é ter na minha mente que a gente vai se encontrar. Pra que um dia eu te abrace novamente, e fico eternamente em seu colo a ninar. Mãe Maria, você sempre está presente, muito viva em minha mente, em tudo que vou fazer. Mãe Maria, a saudade é uma herança que guardo como lembrança para sempre de você. Mãe Maria, sua luz nunca apagou, meu coração tatuou com seu gesto de bondade. Até parece que o relógio no momento para mim parou no tempo, no ponteiro da saudade. Em Brasília, 5 horas e 43 minutos, só avisando para aqueles que gostam de assistir a gravação do Brasil Caipira, hoje vamos gravar três casais, Edivan e Gisele, Juscelino e Mafalda, e Advils e Thaís Ribeiro, só o primeiro casal que já vem no Brasil Caipira. 5h43 e agora eu vou até Sobradinho falar com meu amigo Nilton de Castro. Bom dia, Nilton. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha, como vai? Tô bom, e você? Graças a Deus, cada dia melhor. Isso é muito bom. Mas, Luiz, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por esse dia lindo e maravilhoso que só ele pode oferecer. Luiz Rocha, você observou como está linda essa noite? Melhor, essa madrugada? Tá, aqui tá fazendo frio, hein, Té? Pois é, tá fazendo frio, mas o céu está lindo, lindo. Não tem uma nuvem pra deixar, mas faz parte. É isso. Luiz, hoje nós vamos ouvir Saudade da Minha Terra, com Goiás e Belmonte. E quero mandar um abraço a todos os nossos amigos e amigas aí da Rádio Câmara, do programa Brasil Caipira. Em especial para a dona Cristiane, que é a mãe da Manu, que foi aniversariante ontem, né? Mandou um grande abraço para você, para o Viano, para o Fernando, que está de férias, né? Para o Lincoln, que nos atendeu muito bem também, o Luiz Rocha. E para todos os nossos amigos aí que estão aí acompanhando desde cedinho. Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 5h44. Não me acompanhar.

Em Brasília, 5 horas e 53 minutos. Acabamos de ouvir João Baiadeiro com Moreno e Moreninho. E agora, para nós fazer os nossos ajustes, vamos escutar com Geraldo Viola e Pantanal, Comitiva da Saudade. Eu deixei a minha terra quando a boiada passou, e segui os boiadeiros, mamãe chorando ficou. Com 15 anos de idade eu já era domador, eu não sabia viver, mas o mundo me ensinou. Tomei a mula granfina, perigosa e mesquinha, trabalhei com catimbau e viajei com Batistinha. Eles sempre admiravam a coragem que eu tinha. Eu tive um mestre de lida, o saudoso Ferreirinha. Meu arreio prateado está sempre reluzindo, minha badana macia cobre o pelego argentino. Todas as vezes que eu viajo pela estrada de ouro fino, eu rezo e acendo vela na cruz daquele menino. Um boiadeiro em serviço não brinca e não descansa, de Mato Grosso a Barretos, muitas léguas de distância. Eu era o capataz, minha de Porto Esperança, quando o boi soberano salvou aquela criança. Eu sempre fui pulso firme num transporte de boiada, comitiva que eu conduzo não fracassa na estrada. Tiro na ponta do laço boi que fica de arribada, ser peão de boiadeiro é a coisa que mais me agrada. Noventa e 6,9. Rádio Câmara, a sintonia dos vários talentos. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados em Brasília. Em Brasília, 6 da manhã. A partir de agora, você está em sintonia também com a Rádio Câmara Cuiabá. Um bom dia para todos aí do Mato Grosso. Rádio Câmara Bauru está desde as 5 e a Rádio Câmara Brasília também. Então, de onde você estiver escutando nós, quiser pedir sua cantiga, basta ligar 61-3216-1734. Bom dia para todos que sintonizaram agora. E agora, deixa eu prosear com meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Luiz. Firme? Firme no golpe, você? Eu também. Então tá tudo bom. E o que, que você quer falar e ouvir? Ô, Luiz, o programa tá sempre assim com umas modas muito especiais, muito boas, mas hoje tá campeão, viu? Na minha opinião, um dos melhores programas até hoje, até agora, né? Que ainda falta uma hora pra acabar. O Josimar começou aí com Amargurado, esse clássico da música caipira, né? Certo. Depois a Maria Unisa pediu Florzinha do Campo, rapaz, com Pedro Benzé da Estrada. Essa música originalmente foi gravada por Tião Carreiro e Pardinho. a composição do Léo Canhoto. Como é bom ouvir moda boa, né? Certo. O Geraldo Silva com o disco Voador aí, o Sérgio Reis, é uma regravação do Palmira e Biá. O Geraldo tem razão, essa música foi escrita em 55, Luiz. 1955, mas é como se fosse pra hoje mesmo, né? Exato. Acho que até se aplica mais hoje, com esse mundo do jeito que tá aí. O disco Voador, que eu acabei de falar, uma moda muito boa, e essa João Boiadeiro, uma história verídica também, no transplante, primeiro transplante de coração feito no Brasil. Moreno e Moreninho cantaram muito bem também. Enfim, o pessoal aí tá de parabéns pela escolha. E eu escolhi uma moda também, o Luiz, é um clássico, viu? É Terra Roxa. Ela foi gravada originalmente em moda de viola, composição do Ted Vieira, em 1962. E esses dois meninos aí resolveram regravar, né, Luiz? O Cássio Cleitos, o Cássio é filho do Tolentino, nosso amigo lá de Anápolis, e foi agora no estilo de cururu, né? É. Você vê o tanto que quando a moda é boa, ela não morre, ela não vence, não tem vencimento. E 62 pra cá são 52 anos, e esses dois garotos aí resolveram regravar essa música num estilo diferente. Presta atenção pra você ver o tanto que ficou bacana. Eu quero oferecer assim rapidamente pro Hélio de Mesquita, a Maria Helena, a Nete, o Nilton de Castro, a Suzana, minha colega galega, o Luivaldo de França, o pessoal lá de Bauru, a Manu, muito obrigado aí pela atenção, Manu, Bibiano. Pra você, Luiz, e todos que estão na escuta, um bom dia, boa semana. Você lembra o nome da Quescaba? Porra, o Val, é que é Val? É que... Um abração pro Maurílio, bem lembrado, Luiz. Maurílio Borges, um abraço, obrigado. Ao Valdo e o Zé Cristino. Zé Cristino. Salvou a tempo. Tá bom, então, até mais tarde. Até mais, Luiz, obrigado. Em Brasília, 6:02. Um gran fino num carro de luxo parou em frente de um restaurante. Faz favor de trocar meu cruzeiro afobado, ele disse para o negociante. Me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante. O gran fino foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante. Por ver um preto que estava almoçando num traje esquisito, num tipo de andante. Sem dizer que o tal mil cruzeiro ali era dinheiro pra aqueles viajantes. Negociante falou pro gran fino, esse preto eu já vi, tem trocado. O gran fino sorriu com desprezo, o senhor não tá vendo que é um pobre coitado. Com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado. Se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente do estado. Estimado, aí não sai coelho e para o senhor ficam muito obrigado. Perguntar se esse preto tem troco é deixar um caboclo muito envergonhado. Isso preto que ouviu a conversa, chamou o moço com modo educado. Arrancou da guaiaca um pacote com mais de uma 100 cor de abóbora embolado. Uma a uma jogou sobre a mesa, me desculpe não lhe ter trocado. O grafino sorriu amarelo, na certa o senhor deve ser deputado. Pelas cor vermelhas dessas notas parece dinheiro que estava enterrado. Disse o preto, não regale o olho, é apenas o rastro que eu tenho empatado. Essas notas vermelhas de terra, é de terra pura Massapé. Foi aonde eu plantei há 7 anos 280 mil pés de café. Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Você tanto montado nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher. É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet, pra depois os mocinhos granfino andar se exibindo que nem coroné. O granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenxavido. Gostaria de arriscar a sorte, onde está esse imenso tesouro escondido? Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tô for sacudido. Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido. Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido. É no estado do meu Goiás, aonde que está meu ranchinho querido. Em Brasília, 6 horas e 6 minutos, e agora vamos falar de um trembão para o produtor rural, a modernagem chegando em teu campo. Vamos falar sobre Agritempo. O Agritempo fornece informações importantes às atividades agrícolas, como mapa de estiagens, chuvas, disponibilidade de água no solo, temperatura máxima e mínima e previsão do tempo e muito mais. Para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Luciano Vieira, pesquisador da Embrapa Campinas. Luciano, bom dia. Bom dia. Prazer falar com você. Igualmente, é um prazer muito grande falar com vocês. Luciano, como essa tecnologia que a Embrapa desenvolveu vai auxiliar os produtores rurais? Essa tecnologia ela pode auxiliar os produtores rurais trazendo informações acerca de previsão meteorológica e essas informações traduzidas em informações que são úteis para o produtor rural, como, por exemplo, previsões de geada, previsão de precipitação, ou seja, previsão de chuva, condições para manejo do solo e muitas outras informações que estão disponíveis para o produtor. Essa versão para o celular já está disponível e com segurança? Exatamente. A versão para celular está disponível com total segurança. O produtor que quiser obter essa versão para celular ou para tablets, né, para esses dispositivos móveis, ele já pode estar utilizando. Por falar nisso, como ele deve proceder para quem se interessar pelo assunto? O produtor rural que se interessar pela versão móvel do aplicativo, né? Ele deve, no seu dispositivo móvel, na loja de aplicativos, né, que normalmente é conhecida, procurar pelo termo Agritempo. Então ele vai conseguir acesso, sem custo nenhum. Isso aí transforma... Pensando em termos de reais, de lucro ou de evitar perdas, o que representa, mais ou menos? Olha, é difícil a gente mensurar, né? Mas, com certeza, quanto mais informação o produtor rural tem disponível e com qualidade, ele pode se preparar melhor para o que está acontecendo e acompanhar melhor o que está acontecendo com a produção dele, e isso certamente representa ganho para o produtor. Para a gente encerrar, aí na região existe algum lugar que foi usado em termos experimental que deu resultados positivos? Sim, o sistema Agritempo ele já existe na sua forma para a internet, que está disponível no endereço www.agritempo.gov.br há mais de 10 anos e é utilizado amplamente pelo Brasil todo com resultados positivos já descritos para a própria Embrapa, né? E é utilizado amplamente no Brasil todo. Agora, nessa versão nova celular ou no tablet, só vem facilitar? Só vem facilitar, trazendo a informação para o próprio campo. Como hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso através dos celulares e dos dispositivos móveis, ajuda quem não tem um acesso fácil ao computador. E eu falei que era encerrando, mas a derradeira de hoje, já que você falou no celular, e o sinal no campo vai estar bom? O dispositivo, o aplicativo para o AgriTempo, uma vez que o produtor tem acesso a um sinal em algum momento e ele acessa as informações ficam disponíveis, inclusive quando ele está sem acesso à internet. Então tá bom, Luciano Vieira, foi um prazer falar com você, muito obrigado, e precisando, estamos à disposição. Igualmente, obrigado, eu que agradeço, um bom dia. Bom dia, boa semana para você. Em Brasília, 6 horas e 10 minutos, e agora eu vou dar uma esticadinha até Planaltina, falar com meu amigo Tomé de Souza. Bom dia, Tomé. Bom dia, meu amigo Luiz, tudo bem? Tudo bom, e o senhor? Graças a Deus. Como é que foi o fim de semana? Sossegado. Sossegado, não tá bom, né? Certo, e o senhor? Bem também. E eu gostaria de pedir aí a Velha Viola com Zilo e Zalo. Sim. Que é uma música antiga e eu gosto demais. E eu quero esparramar, viu? Esparrama. Vamos esparramar aí para a nossa mensageira, a Mercedes, a Maria Onísia, o Josemar, o Hélito de Mesquita, Lourivaldo França e sua esposa Nilce, o Juarez, a Nete, a Maria Helena, o José Serra e a Neuza, a Conceição, o Hélio, o Nero, o Dilano, o Brandão, o Suque Miranda, né, lá de Bauru. Do Bauru, também o Nelson da Viola, e todo lá do Bauru. O Inácio, a Chiquinha, Severino Milanês, o Oscar Neto, toda a família. Também para a minha esposa Lilma, a Santina, minha irmã, para toda a sua família, para a Manu e o Viviano, todos os ouvintes, tá bom? Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 6h12. Viola pendurada ali no prego, herança que eu carrego até o fim da minha vida. Viola que tocava pelas ruas, em tantas noites de lua você foi a preferida. Viola que ponteava em serenata, por toda a zona da mata onde eu era morador. O meu parceiro que por lá ainda mora, já não toca mais viola, já não é mais cantador. Viola, quantas vezes debrucei em seu bojo, solucei, chorei sem consolação. Há tempos em meus braços não te pego, mas viola eu te carrego dentro do meu coração. Viola, velha amiga de seresta, só você é que me resta de um passado que morreu. Suas cordas já estão enferrujadas num cantinho abandonada, solitária como eu. Viola, está perto o nosso fim, pressinto dentro de mim o final dos dias meus. Sinto minhas forças fraquejando, vejo se aproximando o momento do adeus. Viola é meu último abrigo, eu quero junto comigo só você que me consola. Eu quero escrito em minha cama esse letreiro, aqui jaz um violeiro e sua querida viola. Em Brasília, 6 horas e 14 minutos. Eu aproveito e mando um abraço para todos que acabaram de sair de casa para mais um dia de labuta, para levar os meninos para a escola. E aqueles que trabalharam à noite, que estão indo para casa para um bom descanso. Bom dia para vocês, tudinho. E agora, deixa eu dar uma esticadinha até o Café Central, falar com meu amigo Joaquim. Bom dia, seu Joaquim. Bom dia, seu Luiz. Como é que tá? Tudo bem? Tô bom, e o senhor? Bom, graças ao Criador do Universo, Jeová Deus, tudo bem. Ó, até o meio da semana eu tô com as cantigas prontas pra você, tá bom? Tá bom. Ó, eu peço perdão a Manu, que eu falei que era lembrança de carreira, lembrança de boiadeiro, tá? Tá certo. E vai, pode ir mandando os abraçamentos aí, enquanto o Bibiano cutuca lá. Tá bom. Então eu vou, se conseguir a lembrança de boiadeiro aí com crioulo e cerestreiro, vou mandar pra Oscar Neto, que é fã dessa música, tá bom? E também vou mandar aqui pra um casal aqui no Café Centro, que descobri agora também que é seu ouvinte. O nome dele é Valdemar, conhecido por Zoinho, e a esposa Marluce. Certo. Eles descobri que eles estão na sintonia, descobriram eu falando com você, tá bom? Tá então, bom. E oferecer. E se não tiver... Já tá no ponto. Já tá no ponto, né? Já. Então, é lá pro construtor da cidade, que é o Flor, né? Uhum. Vai lá pra Lorival, lá de Birigui. E também aí pra Manu. E pra... Vou aqui pra minha esposa, que também deve tá ouvindo um pouco agora. Deve tá ouvindo, né? Que já acordada também. E pra turma aqui do café, pra professora Silvana e todos que estiver na sintonia. Pra Manu e pra você e o Bebiano, tá bom? Tá e bom. Todos em geral. Obrigado. Boa semana. Tá ok. Boa semana pra você também. Em Brasília, 6:16. Quem me ver assim cantando, minha história eu vou contar. Minha vida é um romance, eu digo e posso aprovar. Resolvi viver ausente, de certo tempo pra cá. Deixei minha mãe querida na despedida, tristonha chorar. Oh, meus amigos, eu deixei minha família lá no Triângulo Mineiro. Eu deixei minha família no Triângulo Mineiro, onde eu passei minha infância e o tempo de boiadeiro. Eu comprei grandes boiadas junto com meus companheiros. Hoje eu vivo aqui distante, guardei meu berrante pra ser violeiro. Meus amigos, alegro e tenho saudade daquela companheira que lutaram junto comigo tocando minhas boiadas. Alegro e tenho saudade daquela companheirada que sofreu junto comigo tocando minha boiada, fazendo nuvens de poeira, descendo pelas baixadas, repicando meu berrante a todo instante que o gado estourava. Logo berrante, Aloysio Cirino, vamos levar a boiada lá pra Fazenda Seis Irmãos. A vida de boiadeiro, grande saudade me traz, do Triângulo Mineiro e do estado de Goiás. Com amor e com carinho, aqui vai nossa homenagem. Na cidade de Durama, estado de Minas, moram nossos pais. Na cidade de Durama, estado de Minas, moram nossos pais. Em Brasília, 6:19, agora deixa eu mandar um bom dia, um abraço para os meus amigos professor Jovine e professor Medeiros, que eu tenho certeza que deve estar começando a caminhada dele lá. Mais tarde, você liga para mim, Jovine, preciso trocar um dedo de prova, preciso de um conselho seu. 6h19, agora vamos dar uma esticadinha em Tebirigui, deixa eu cruzear com meu amigo Lourivaldo. Bom dia, Lourivaldo. Bom dia, meu amigo Lourivaldo. Como é que tá, dona Nirce? A Nirce tá bem, tá mandando um abraço pra você, tá escutando aqui. E você agora tá feliz, tá bebendo um café bom, né? Nossa, como tô, rapaz, tá ótimo, tá melhor de bom. Então tá bom, bebe dois golas aí, um por mim e outro pra você. Ah, vou beber um pra você, um pra sua esposa, um pra todos os seus amigos e todos os nossos ouvintes. Tá bom, e o que que você quer escutar? Ah, vamos ouvir aí com o Cacique Pagê, a moda do tempo, né? Bora! É, vou ver, vou dar uma palavra aí, tá, meu amigo? Tá bom. Oscar Neto, Tomé de Souza, Terezinha Prima, Dilana, Tioca, Neto, Ezequiel, Zezé, Elton Mesquita, Leonil Piqueira, Joaquim do Café Central, que mandou pra mim agora, Josimar, Nero, Hélio, Severino Milanese, o Geraldo Silva, Edmilson, aquele Carlinho Retireiro. Certo. E pra todo mundo aí que estiver ouvindo, Maringueto, pra todos os amigos, tá bom? Tá bom, com Deus, boa semana, até amanhã. Pra você também, meu amigo, fique com Deus, tchau, tchau. Em Brasília, 6h21. O tempo a gente não vê, faz tempo que estou lutando. Para aproveitar o tempo, passo o tempo trabalhando. No dia que eu tenho tempo, passo o dia meditando. Enquanto eu penso no tempo, não vejo o tempo passando. Todo tempo dessa vida é tempo de refletir. Quem passa o tempo chorando não tem tempo de sorrir. No meu tempo de seresta foi tempo pra divertir. Naquele tempo eu não tinha um tempo para dormir. Passo o tempo a recordar o meu tempo de criança. Foi um tempo de alegria, foi um tempo de esperança. Esse tempo tão distante, há tempo está na lembrança. Só depois que o tempo passa, se vê que o tempo avança. Outro tempo divertido é o tempo da mocidade. Nesse tempo eu tive gosto, foi tempo de liberdade. Foi meu tempo de ilusão, foi meu tempo de vaidade. Mas o tempo levou tudo e o tempo trouxe saudade. Faz tempo que estou olhando pra ver o tempo passar. Mas o tempo chega e passa, não dá tempo de notar. Se eu mandasse no tempo, fazia o tempo voltar. Pra rever aquele tempo que o tempo deixou passar. Em Brasília, 6 horas e 24 minutos, e agora deixa eu prosear com meu irmão de arte, meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bacana por aí? Tudo, e você? Bom, como é que foi o dia dos pais? Foi tranquilo, bacana? Você? Foi torcendo pro filho passar no concurso. É um bom começo. Mas... vai passar sim, com certeza. Com tá, certeza correu tudo bom. E você? Tá bom. Foi bom, tranquilo. As filhas estiveram por aqui, a gente todo reunido aqui. Bom demais, graças a Deus, muito bacana, né, Luiz? E tudo bom. E logo a partir das 5 horas, quem quiser escutar mais um punhado de cantiga boa, como é que acha você?

Em Brasília, 6 horas e 31 minutos. E agora vamos falar de um assunto bom para quem gosta de escutar rádio. Vamos falar sobre a expansão da Rádio Câmara, melhorias também da Rádio Câmara e TV Câmara. Pois em 2014 marcou o início da expansão do sinal da Rádio Câmara pelo país. A primeira operação entrou no ar numa parceria com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso em Cuiabá. Depois, já esse ano, começamos a transmitir também em Bauru e tem um punhado de cidades que está sendo estudada para a implantação e expansão da Rádio Câmara. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, que também é secretário de Comunicação da Câmara. Deputado Kleber Verde, bom dia. Bom dia, Luiz Rocha, bom dia a todos os ouvintes do Brasil Caipira, que eu sei que já tem uma audiência muito grande e certamente com muitos ouvintes nesse momento nos ouvindo, né? Exato. Bom dia a todos. Bom dia. Deputado, é pela primeira vez que um deputado dirige os veículos de comunicação da Câmara. No caso, o senhor, que é o secretário de Comunicação, eu gostaria de perguntar para o senhor quais as principais metas no sentido de melhorias e ampliação e expansão do sinal da Rádio Câmara para essa primeira vez que um deputado dirige esse meio aqui na casa? Primeiro, registrar a intenção do presidente Eduardo Cunha, e que foi acolhido pelo plenário da Câmara, em colocar um parlamentar, né? E nós tivemos a oportunidade, o privilégio de ter sido indicado pelo presidente. Estamos muito honrados de poder fazer parceria com a comunicação e estar de forma muito especial em sintonia e trabalhando particularmente com aqueles que já faziam e fazem um grande trabalho na TV, na Câmara. Eu me refiro aos servidores, aos funcionários que, com anos de dedicação, têm feito um grande trabalho. E uma das metas do presidente Eduardo é exatamente a expansão, né, a expansão da rádio e TV. E nesse aspecto a gente já vinha funcionando, já vinha trabalhando, tinha uma equipe liderada, coordenada pela funcionária, servidora Evelyn, né, que certamente já fazia um grande trabalho. Nós estamos ampliando essas ações, inclusive fazendo seminários, reuniões, e disponível para irmos aos municípios e aos estados. Fizemos, inclusive, o primeiro seminário de expansão de rádio e TV legislativa no Maranhão, onde convidamos todas as câmaras municipais para estarem na Assembleia Legislativa, onde, inclusive, na Assembleia do Maranhão já funciona, já tem o canal de TV digital e também a rádio, só que através do Senado. Porque é importante que diga que tanto a Câmara quanto o Senado estão trabalhando de forma muito ativa essa expansão da rádio e TV. Alguns estados ficaram para o Senado e 13 estados ficaram para a Câmara, né? Nós já conseguimos chegar em todas as capitais e agora estamos expandindo para os interiores. Da mesma forma, o Senado está trabalhando a questão da expansão para as capitais, que ficou ao seu critério. Portanto, essa expansão nós julgamos de uma relevância muito grande, Luiz, para poder exatamente ampliar a participação popular através dos canais de comunicação. Já começou a falar exatamente na pergunta que eu ia fazer a seguir, mas ainda cabe, então, qual a importância, ao seu ver, dessa expansão para o cidadão? Olha, muito grande, até porque nós vamos permitir algo fundamental, não só para a Câmara Federal, mas também para a Assembleia Legislativa e para as câmaras municipais. A TV pública e a rádio pública, ou seja, a comunicação pública, ela tem o seu papel nesse momento na sociedade. E um dos papéis fundamentais para nós legisladores é justamente apresentar para a sociedade a nossa produção legislativa, ou seja, o que, que o deputado, o que, que o vereador faz. Ele vai estar mostrando através dos meios de comunicação, porque não é possível estar presente no plenário das câmaras a população, mas ela pode estar com o rádio ligado, com a TV ligada, e vai estar acompanhando a produção, ou seja, o trabalho legislativo dos legisladores. Ao mesmo tempo, é permitir com que a população interaja com o processo legislativo, ou seja, dando informação, dando sugestão, contribuição, criticando, né, de uma forma que nós possamos absorver e melhorar o nosso trabalho. Da mesma forma, poder também ser esse elo de ligação permanente com o povo, né? Como eu disse, recebendo sugestões e contribuições. Então, eu vejo que é um papel preponderante da comunicação no sentido de poder sempre colocar de forma muito clara aquilo que se está fazendo no processo legislativo em benefício da população. O senhor acha que até o final desse mandato já tenha concretizado tudo o que está ideando fazer? Olha, como eu disse, esses seminários, esse encontro, estivemos no Maranhão, estamos indo, inclusive, agora dia 20, para Ribeirão Preto, onde, inclusive, Ribeirão já está praticamente pronto para nós colocarmos no ar. E em São Paulo, vários municípios já solicitaram, porque é muito simples, inclusive, fazer essa expansão. Basta, para aproveitar a oportunidade, de registrar de como a Câmara pode nos solicitar. As câmaras municipais e a Assembleia, elas solicitam através de uma manifestação, um requerimento simples, manifestando interesse à Câmara Federal da intenção de instalar uma rádio ou uma TV, ou os dois, na sua Câmara. E com isso, nós recebemos essa manifestação de interesse, preparamos o processo e encaminhamos ao Ministério das Comunicações, que após análise e estudo do espectro, ou seja, o local onde se há realmente disponibilidade para que nós possamos levar esse canal, ele é disponibilizado para a Câmara Federal, que por sua vez nós consignamos esse canal para a Câmara Municipal. Portanto, nós estamos indo, convidados por algumas câmaras, e fazemos questão de ir, para levar de como é simples você solicitar e óbvio, trabalharmos isso em conjunto com o Ministério das Comunicações, que é o nosso principal parceiro nesse processo. Portanto, é importante registrar a importância do governo federal, que absorve essa ideia de forma muito consistente através do Ministério das Comunicações, e nós estamos conseguindo realizar esse que é também uma vontade, um desejo muito grande das câmaras. E essa expansão acaba sendo muito importante para todos, para a Câmara Municipal local, que vai poder exibir o seu trabalho, para a Câmara Federal, que vai ter um canal de poder ter um contato direto, levando a expansão da nossa TV Câmara dos Deputados, da nossa Rádio Câmara dos Deputados, para os municípios brasileiros. E esse é o nosso papel e essa é a nossa vontade, ou seja, chegar ao maior número possível de municípios. Portanto, como você percebe, há um procedimento muito simples, que é um requerimento de manifestação de interesse, e ao mesmo tempo é bom registrar que esses pedidos, eles não passam, esses processos não passam pelo processo já originário das TVs comerciais. Ele não vai para as comissões de ciência e tecnologia para ser aprovado lá, ela não vai para a CCJ, tampouco vai ao Senado para aprovação. E demora muito por conta disso, né? Uhum. Então, é um processo desburocratizado que acaba facilitando muito a celeridade e, com isso, o resultado final, que é a obtenção do canal, a consignação e, por conseguinte, a Câmara preparando a estrutura para que possa iniciar de imediato a veiculação do sinal. Deputado Kleber Verde, muito obrigado pelas informações. Brasil Caipira acha bom que vai crescer ainda mais. Muito obrigado, bom dia, boa semana para o senhor. Eu que agradeço e sempre à disposição. E parabéns a você aí, a todos que fazem o Brasil Caipira, que com certeza é um programa cultural que está integrado ao trabalho da Câmara dos Deputados, ou seja, ao trabalho da Rádio TV, e que nos permite também, nesse horário especial, com essa grande audiência, poder levar informações de projetos legislativos, de ideias e iniciativas dos nossos parlamentares, que são 530 pelo Brasil afora, e com certeza tem um cunho do caipira em cada um de nós. O Brasil tem essa qualidade, essa característica, né? E, portanto, você consegue resumir esse sentimento caipira de todos nós através do seu programa. Parabéns a você e a todos que fazem o programa Brasil Caipira. Obrigado, bom dia. Em Brasília, 6 horas e 40 minutos. Por falar em caipira, agora eu vou falar com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Rocha. Tudo bom? Tudo bem, melhor agora, começando a semana, já participando com você, né, Luiz Rocha? Tudo bem. Por falar nisso, o que você preparou de bom para nós essa semana? O que você deseja para todos que estão na escuta? Eu desejo para todos assim, comece a segunda-feira fazendo uma limpeza, varra de seu coração a tristeza, a angústia, a aflição, varra de sua vida a inveja, a maledicência, a fofoca. Varra do seu coração a preguiça, o tédio, os maus pensamentos. Varra do seu caminho o mau olhado, o mau agouro, o mau pressentimento. Deixe fluir a alegria de sua alma. Trabalhe seu corpo para o bem. Agradeça por seu trabalho e, acima de tudo, comece sua semana com felicidade no coração, pois novos horizontes se aproximam, novas alegrias irão chegar e seu coração estará pronto para receber tudo isso. Desejo a todos vocês uma linda semana. E o que que a moça quer escutar? É Garça Pantaneira. E vai para todas minhas amigas, meus amigos que já participaram aí hoje. E para você uma boa semana, Manu, Viviano também. Fica com Deus, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Em Brasília, 6h42. Porã e de Sapucaia, foi grande a minha alegria ao sentir a poesia que existe em Amambá. Conheço a dor da saudade, nessa saudade eu prossegui, passando por Três Lagoas, Nova Andradina e Naviraí, buscando a felicidade, eu levo esta vida cigana. Por Campo Grande passei, em seguida viajei pras bandas de Aquidauana. Cada voo que eu faço, a saudade sempre fica. Voei em Paranaíba, Cacilândia e Costa Rica, de Aparecida do Taboado, fui a Camapuã e Coxim, Bela Vista e Bonito, tenho saudade sem fim. Maracaju, Porto Mortinho, cruzei esse céu azul, conheço bem a fronteira, sou a garça pantaneira do Mato Grosso do Sul. Miranda e Rio Negro, fui a Jardim, depois Corumbá. Um amor puro e sincero, espero um dia sim encontrar. Nos braços dessa paixão, quero afogar toda a minha dor. Não vou mais bater as asas, vou viver dentro de casa, curtindo esse grande amor. Não vou mais bater as asas, vou viver dentro de casa, curtindo esse grande amor. Em Brasília, 6 horas e 45 minutos, acabamos de escutar Garça Pantaneira com Eli Carvalho. E agora, deixa eu dar uma voltada lá no Café Sem Troco, falar com a professora Silvânia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. Cuidado com o caminhão, tá passando verão você. Aham, uhum, tá mesmo. Tá. E o que que você quer escutar? Lapidação, fazemos lapicaciano. Vai pra quem? Oferecendo para todo o pessoal aqui do Café Sem Troco, né? Uhum. Inclusive o seu Joaquim, esposo dele, seu Silva, dona Janezinha, Pavão e a esposa. Para você, a Chica, seu filho, para seu Zé Letícia, daqui do Café Sem Troco. E eu tô sem lista hoje para minha amiguinha Maria Eunícia, a Claudinha de Formosa, pro Fulô, pra Godói, para aquele radialista lá, qual é o nome dele? Brandão. Brandão. É, poeta de Mesquita, né? Enfim, para todos que passaram por aí, um bom dia e uma boa semana toda. Você também. Com Deus, até amanhã. Até amanhã para Manu também, viu? Viu. Em Brasília, 6h46. Olhando um machadeiro lapidar uma arueira, tão fino era o capricho, serviço de cabeceira. Tirando o casqueiro branco, o cerne era de primeira, com o máximo cuidado pra não deixar que o machado danificasse a madeira. Comecei a pensar e comparei conformado. Nossa vida de amarguras é um grande aprendizado. Das nossas imperfeições devemos ser lapidados. As decepções que temos e o que na vida sofremos são os golpes do machado. Pai nos quer perfeitos e com infinita clemência, pra nos guiar pela vida, nos deu uma consciência, a noção do bem e do mal, e pra fazer a regência, designou um irmão, nosso anjo guardião, pra evitar nossa falência. Nossa pobre matéria é o casqueiro sem valor. Nossa alma é o cerne com futuro promissor. E o machadeiro sagrado é Jesus nosso Senhor, que em sua grande missão de nossa lapidação ensina somente amor. Em Brasília, 6h50. Estamos quase subindo a ladeira. Já já começa o Jornal com a Palavra. Mas eu não podia passar o dia de hoje sem falar com meu amigo Carlinho Leiteiro. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Luiz. Como é que é? Já tirou bastante leite hoje? Vou começar agora, Luiz. As vacas me lubri de hoje. Uai, estão escondendo o leite de você? Ela caçou fora hoje, estava escondida no mato. Então tá bom, boa sorte pra você. Tomara que tire a mesma quantidade. E o que você quer escutar? Eu escolhi aí com o Tião Carreiro e Paraíso, Prato do Dia. Vai pra quem? Eu vou mandar aí pro Oscar. Vou mandar pro Zé Serra, né? Mas a esposa dele. Vou mandar pro Lourival lá de Birigui. Pra Tioco. Pra Neuza Coutinho, pra a caipira, a paraguaia mais caipira do Brasil, né? Uhum. A Mercedes, pra você, pra Manu, pro Bibiano e pra todo mundo que gosta da moda. Escutei o berrado da maiada aí. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã, Luiz. Em Brasília, 6h51. sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia. A comida era tipo caseiro e o frango caipira era o prato do dia. Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família. Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas. Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora. Foi dizendo para a garçonete: me traga um frango, vou jantar agora. Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora. Ela então respondeu num sorriso: mamãe tá de pé, pode crer, não demora. Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito: me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito. O viajante foi lhe respondendo: pra mim franga crua, talvez eu aceito. Sendo uma igual a você, seja qualquer hora, também não enjeito. Foi saindo de cabeça baixa pra queixar ao seu pai a mocinha: minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha. Vou levar esta franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha. É a coisa que mais eu detesto, ver homem barbado fazendo gracinha. Foi chegando o velho e dizendo: vim trazer o pedido que fez. Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chimite inglês. O negócio foi limpar o prato quando o proprietário lhe disse cortês: nós estamos de portas abertas pra servir a moda que pede o freguês. Em Brasília, 6 horas e 55 minutos, já estamos quase subindo a ladeira, mas a primeira deixou prosear um cadinho com o Gustavo. Alô, Gustavo, bom dia. Oh, bom dia, Luiz. Eu quero dar um alô para a Silvana do Café Central, que é a professora do menino. Ela está fazendo caminhar todo e ouvindo ela aqui. Ela gosta muito daquela música Lady Laura, Força do Amor. Sim. Passa para ela ouvir. Acho que essa hora ela está fazendo caminhada. E eu já estou indo para o trabalho também. Meu menino está saindo de lá para vir para cá, de lá para São Sebastião. E todos os amigos, meus filhos, o Ed, o Zimar, o Léo, e todos os ouvintes, o vizinho aqui de Morro da Cruz, e a Dedé, a Aurélia. E bom dia, Luiz, e o meu irmão que gosta muito é o Zé. Tá bom, obrigado. Aqui no Morro da Cruz, e um bom, todo bom dia, toda uma boa semana para nós todos. Valeu, você, Luiz, também. Bom dia, não vindo aqui. Obrigado, você também. Valeu. Em Brasília, 6h56, agradeço a todos que nos ouviram, ajudaram a fazer o Brasil Caipira. Obrigado a Manu, Bibiano, aos nossos entrevistados. Continue com a gente, o Jornal com a Palavra já está chegando. E a gente se despede então com a cantiga que o Gustavo pediu: Lady Laura, a Força do Amor. Thank you.